chegaste em minha vida, fazendo todo o meu ser mudar. Foi como perceber o sol nascendo e lentamente o dia clarear. Este instante eu trago na lembrança, pois foi o mais feliz que eu vivi. Tornei-me qual criança, assim de novo eu nasci, no dia em que entreguei minha vida a ti. No dia em que entreguei.